Prepare-se. O show vai começar. Luz, ritmo, cores e coreografias. Com a potência do som da galera. Com a potência do som da galera. Trio Star, com o show mais esperado do momento. Adrenalina, agito e um super repertório. A partir desse momento, neste momento, você vai viajar com Trio Star. Emoção no ar. Alô, Cometa! Você vai, minha banda! Eita, pressão danada! Isso aqui vai pra todos vocês, viu? Só foi feito pra vocês. Chega, diz que quer voltar, que sofreu cada segundo se amar. Lembra os detalhes da nossa paixão, só não lembra que acabou com a minha vida. Que cara lisa, me pedindo outra chance e vim embora. Fiz de todo sofrimento que até chora. Acho que alguém pisou no seu coração e agora vem chorando arrependida. E aí? Que cara lisa, olha a cara dela, olha a cara dela. Quer meu perdão, meu coração, só que já foi, já era. E olha a cara dela, e olha a cara dela. Quer meu perdão, meu coração, só que já foi. Olha o que eu vou te dizer, tu merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer. Tu só te quebrar a cara, agora vem se oferecer. Olha o que eu vou te dizer, que tu merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer. Vem quebrar a cara, agora vem se oferecer. Vamos embora ali, vai! Essa é a pressão, a triste. Meu parceiro G, Gessino gravando tudo pra gente. Alô, Preta, alô, Márcio, um abraço especial pra vocês, viu? Sucesso, obrigado a Deus. É na pressão. De repente chega a gente que quer voltar, que sofreu cada segundo sem amar. Lembra os detalhes da nossa paixão, só não lembra que acabou com a minha vida. Me pedindo outra chance e me implora. Fiz de tanto sofrimento que até chora. Acho que alguém pisou no seu coração e agora vem chorando arrependida. Que cara lisa, e olha a cara dela, olha a cara dela. Quer meu perdão, meu coração, só que já foi, já era. Se vai lá, se vai, vai. Sabe o que eu vou te dizer? Tu merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer. Só te quebrar a cara, agora eu vim se oferecer. Sabe o que eu vou te dizer? Que tu merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer, merece sofrer. Tu só te quebrar a cara, agora eu vim se oferecer. Se vai, sucesso! Esse é ao vivo, hein? Alô, Valdir! Vai, Guate, Aprodite! Cuide da galera! essa aqui é o caso complicado, hein? Fala pra ela que o fim de semana foi o melhor da sua vida, que voltou a sorrir porque estava sem mim. Mas elas acreditam, ó, se vai juntinho, vamos curtir, vamos dançar. E eu sempre fui um cara chato, que não sabia porque estava do meu lado. E a gente foi no motel, no fim, isso cê não conta, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta. Que pede pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Isso você não conta. Uma stop da cidade. Você prazer, feliz. Sua vida, que voltou a sorrir porque estava sem mim. Mas elas acreditam e não pensavam no vestido. Minha parceira Joelma, abraço especial. Que eu sempre fui um cara chato, que não sabia porque estava do meu lado. Que a gente foi no motel, isso cê não conta, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não. Joga pra cima, quero ver vocês, vai! Chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta. Que pede pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Que foi você que pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Isso você não conta. Vamos, Ana Joana! Só faltou voltar uma bolinha bem pequena no meu nariz e sair me chamando de palhaço. Jurou amor e só me usou, depois me traiu, fez o que fez, deixou meu coração em pedaço. Ah, como você foi desumana. Ah, depois que fiz e que te ama, se arrepende pra voltar. Se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Choro que soluço, se ajoelho, pedindo pra voltar e só vem choro. Que soluço, se ajoelho. Sucesso! Sou quero um dia de sossego. Eu quero um país, sentir o cheiro dela. Já não me lembro mais. É tudo o que eu planejo. Acordar cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. A galera me alzona, era pra tomar uma mais de novo. Deixa aqui agradecer meus parceiros Nado Camboa, alô Isabel, alô Naldo, Salão Novo Estilo, minha parceira Joelma, alô Cláudia, obrigado por tudo, viu? Meu parceiro Dudu Cabeleireiro, esse é o cara, é o top da cidade, meu parceiro Dudu. Alô Dina, esse é o cara flamenguista, um abração especial, viu? E a toda a minha família, a toda a galera que curte o trabalho da Banda Trista. Valeu, gente, vamos se vai na pressão. Relaxa. Ser maldita pro Didi. Essa aqui eu sei que vai tocar lá. Alô Didi Restaça, alô Yuri, um abração. Não pude de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou virar. Já virei, me apaixonei perdidamente. O que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Parceiro Jobson, alô Giovana, abraço especial, viu? Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei perdidamente. O que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe que era igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Você quer ser parceiro ali? É o mais top da cidade. Ser maldita pro Didi. Essa aqui eu sei que vai tocar lá. Alô DJ Restaça, alô Yuri, um abração. Deixa aqui agradecer meus parceiros Nado Camboa, alô Isabel, alô Naldo, Salão Novo Estilo, minha parceira Joelma, alô Cláudia, obrigado por tudo, viu? Banda Trio está. Banda Trio está. Ai, vai tocar os paredões! E essa é a nossa Trista! Vamos se embora, minha banda! Quero te amar, só te amar. esquece o mundo e vem me amar. Tchau! Eu apaixonado, Adriano Valente! Vamos embora, dica dosada! Em nome de Mercadinho do Arte, meu patrão é Mendes! Minha parceira Joel, Marcelo no vestido! Preste atenção pra me ouvir. Eu quero te falar todos meus segredos, quero dividir. Preciso te contar que eu não consigo não guardar no coração tanta emoção. Preciso dizer, não dá pra esconder. Chega, Mastriquinha! Tô chegando! Foi bom causar tanta emoção. Sempre esperei por isso. É tão bom te ouvir falar, meus sonhos realizar. Comigo assim vai! Eu quero te amar, só te amar. Esquece o mundo e vem me amar. Meu amor é seu, é só seu, de mais ninguém. Eu quero te amar, só te amar. Esquece o mundo e vem me amar. Meu amor é seu, é só seu, de mais ninguém. Eu quero te amar. Em especial, a galera da Travessa do Recreio. Alô, compadre, toca! Paz e amor! Alô, família, alô, mãe, pai, um abraço especial. Preste atenção pra me ouvir. Eu quero te falar todos meus segredos, quero dividir. Preciso te contar que eu não consigo não guardar no coração tanta emoção. Preciso dizer, não dá pra esconder que eu amo você. E aí? Foi bom causar tanta emoção, sempre esperei por isso. É tão bom te ouvir falar, meus sonhos realizar. Que forma chama você, vai! Eu quero te amar, só te amar. Esquece o mundo e vem me amar. Meu amor é seu, é só seu, de mais ninguém. Eu quero te amar, só te amar. Esquece o mundo e vem me amar. Meu amor é seu, seu, de mais ninguém. Eu quero te amar, só te amar. Esquece o mundo e vem me amar. Meu amor é só seu, de mais ninguém. Eu quero te amar. Sucesso, vai! Meu amor é só seu, de mais ninguém. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Pra sempre eu vou te amar. Vamos embora de calor. Em nome de Estúdio Focus, alô Clélio Correia, curte aí. Ai, coração, me dá vontade de chorar, solidão. Alô, Kaique, meu amorzinho, mãe te ama, viu? Nome de família Lousada! Aonde anda você? Por que não liga pra saber se estou bem? Não tô legal, eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal, precisando de você. Quando vejo a noite chegar, sinto teu cheiro pelo ar, mas eu não posso tocar em você. Tento enganar meu coração, tento me livrar dessa paixão, eu não consigo te esquecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai, coração, me dá vontade de chorar, solidão, porque não posso suportar. Ai, coração, me dá vontade de chorar,

eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta. Que sorte é nossa. Meu amigo Rael, minha amiga Luciana, um abraço especial. Tô juntinho com a gente. É Banda Trio Star. Essa é a 100% comentar. Sucesso! Trica Lousada! Banda Trio Star. Deixa comigo, Adriano Valente. E essa vai especialmente a todas as mulheres de Cametá. Uma moça muito especial, que namorava um cara que também parecia ser especial. Ele demonstrava ser um homem diferente, mesmo com sua gentileza não conquistou a família da gente. Ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou, seria sempre um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela. E ela confiou e entregou todo o seu amor. E esse cara, com o tempo, a sua máscara quebrou. E agora ele bate, bate nela, e ela chora, querendo voltar pro braço de sua mãe. E agora eu tô sem saída, e se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida. Ah, ai, quanta dor eu sinto no meu peito, devia ter feito as coisas direito. Deus me tira desse sofrimento, porque viver assim eu não aguento. Só quero ser feliz. Sem trio está arrochando separação. A mais top da cidade, meu parceiro. Mais top, alô Eli. Alô Joelma, salão no vestido. Dudu Cabeleireiro, uma dança especial. E agora bate nela, e ela chora, querendo voltar pro braços de sua mãe. E agora eu tô sem saída, e se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida. E assim, eu sinto no meu peito, devia ter feito as coisas direito. Ah, ai, ai, Deus me tira desse sofrimento, porque viver assim eu não aguento. Ai, ai, quanta dor eu sinto no meu peito, devia ter feito as coisas direito. Ah, ai, ai, Deus me tira desse sofrimento, porque viver assim eu não aguento. Só quero ser feliz. E essa vai tocar no Espaço Social Puro Desejo, em nome de Família Lousada, fazendo a segunda mais top, segunda dos amigos tops. A gente tá juntinho. Alô, seu Manuel Maria Lousada, um abraço especial. te encontrei, meu amor, minha cara metade. Te encontrei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender, porque eu sem você já não durmo, nem sei voar. Sonho a viver, todo dia eu quero, todo dia eu espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo só você. Vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Vai gostosinho, vai gostosinho. Nome dela é Drica Lousada. É nóis, Adriano Valente. Uma chave da cidade, ele. Eli. Procurei, te encontrei, meu amor, minha cara metade. Te encontrei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Vem roxar gostosinho comigo assim. Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender, porque eu sem você já não durmo, nem sei voar. Sonho a viver, todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo só você. Vai valer a pena, arrochando gostoso comigo assim, pra você beijar na boca gostosinho. Isso é triste. Joga pra cima, meu maestro Eli. Vai apaixonar, vem assim. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo só você. Vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro só você. Valeu, galera do Tristar, prazer imenso cantar com vocês. Eu que agradeço, meu parceiro Drica Lousada, tamo juntinho. Obrigado, minha parceira. Está. Banda Trio está. A emoção está no ar. Está no ar. Bora apaixonar! Professor ali nos teclados, mandando sucesso! Só! Não adianta vir me prometendo céu. Suas declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel. Você nunca acreditou no meu amor, e eu calada aceitava as suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você quem escolheu, você quem perdeu, me perdeu. Esqueça meu rosto e meu telefone. Não mande mensagem, esqueça meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outro homem. Esqueça as promessas, um louco desejo. Esqueça o perfume, o gosto do beijo. Dessa flor não irá tirar uma gota de mel. desculpo, mas eu sou fiel. Apaixonando seu coração mais uma vez, seu trio está. Você nunca acreditou no meu amor, e eu calada aceitava as suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você quem escolheu, você quem perdeu, me perdeu. Esqueça meu rosto e meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outro homem. Esqueça as promessas, um louco desejo. Esqueça o perfume, o gosto do beijo. Nessa flor não irá mais tirar uma gota de mel. Desculpe, mas eu sou fiel. Vem assim. Esqueça meu rosto e o meu telefone. Não mande mensagem, esqueça meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outro homem. Esqueça as promessas, um louco desejo. Esqueça o perfume, o gosto do beijo. Dessa flor não irá mais tirar uma gota de mel. Desculpe, mas eu sou fiel. Bora rochar gostoso. Arrocha, arrocha. Você vai fazer paixão. Bora, Adriano Valente, bora apaixonar esse povo, meu filho. Deixa comigo, Tricalosada. E essa vai tocar no Mercadinho Duarte, meu patrão Mendes. Puxa aí. Em nome de Espaço Social Puro Desejo, na segundona dos Amigos Tops. Pegue suas coisas que estão aqui. Desse apartamento você não entra mais. Olha o que você fez, foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Assim já deu. Cansei das suas mentiras mal contadas. Esse não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando aí na portaria que aqui você não é. Tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Mandar um super abração especial pro meu parceiro Dudu Cabeleireiro, o top de Cametá. Alô, Dudu! Drica Lousada com a gente. É assim. Já deu. Cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu um homem carinhoso, fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Triquinha. Vim com baixaria, que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô

Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou me entregando. Pus a mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Seu traidor, me faça esse favor. E infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E infiel, agora ele vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. Mas especialmente a todos os machos infiéis. Foi assim. O seu prêmio que não vale nada, estou lhe entregando. Pus a mala lá fora e ele ainda está chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Seu traidor, me faça esse favor. E infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. E infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou lhe expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser a ela quem vai enganar. O ele vai solar. Bora, professor Eli! Detonando nos teclados. Mais uma pra você se apaixonar. Vem assim. Alô, Ronald! Alô, Vicente, meu amor. Bora apaixonar. Rocinha, sucesso! Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem e voltei ao tempo. Quando percebi que já foi, veio arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, seu orgulho eu confesso, iria apelar. Eu queria somente contigo uma noite outra vez, e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã, ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são os seus, beijando aquele amor que era meu e seu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem teu cheiro. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o seu beijo. Oi, saudade, oi, que medo de nunca